janela ponte de um rio ao longe. Uma cidade dorme na sua quietude, um espelho, meus sulcos, meus cabelos. Abreviar.